None of us can do it alone. Together, we have a chance. We can avenge the wrongs caused by all these villains. We can be Avengers. Our world's about to break. So lifting and ascend. Lost from when we wait. No way to go back. I'm standing on my own. But now I'm not alone. Avengers, assemble! Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Switch On. Aqui é o Lucas e hoje nós vamos falar sobre o futuro dos filmes, né? Que a gente vai tratar um pouco do que a gente gostaria de ver na sala do cinema relacionado, essa vertente dos Vingadores, os filmes relacionados mesmo com a Marvel. Hoje comigo temos o Davi. E no choque, galera! Ah não, é super amigos, desculpa. E temos o Christian. E vai tomar no seu cu, mas o Avante Vingadores. Bom, vamos começar fazendo um pequeno resumo, né? Qual a situação da Marvel e, consequentemente, seus filmes e produções televisivas, vamos dizer assim, né? Vamos fazer um apanhado geral de como tá hoje antes da gente falar sobre o futuro e tudo aquilo que a gente gostaria de ver. Alguém se habilita aí? Basicamente, a Marvel fez o que a Warner, que tem os melhores personagens e é um dos maiores estúdios do mundo, não conseguiu. Um planejamento começou com um personagem bunda, que algum de vocês conhecia antes do filme? Não. Homem de Ferro. Exatamente. O Homem de Ferro, eu só conhecia um cara que conhecia o Homem de Ferro antes do filme. E ele já era cara, fã por causa dos jogos. Eu conhecia, mas não dava uma foda pra ele, sabe? É o famoso Ken, né? É o famoso Ken. É o cara de lata, tá ligado? Aí apostaram, trouxeram o Robert Downey Jr. Robert cheira Jr. Exatamente. Robert cheira muito. Ah, mas o cara é gente boa, mano. Ele é carismático. É, assim, gente boa, né? Aham, tá. Por isso que ele não vai ter Homem de Ferro 4, né? Ele é tão gente boa que a Marvel desistiu de fazer Homem de Ferro 4. Mas não tem mais pra onde ir também, né, cara? Homem cara, de Ferro, só Vingadores. Tem uma lista de coisas que eles podem fazer com Homem de Ferro. Homem de Ferro agora só Vingadores e Guerra Civil, né, mano? Por mim é ótimo, porque eu não gosto do Homem de Ferro. Por mim, quanto menos filmes dele tiver, mais feliz eu fico. Mas eles foram apresentando os personagens. Já que eles não tinham os medalhões, que eram os X-Men e o Homem-Aranha, tiveram que começar com os heróis que só são famosos dentro da empresa, né? Começou com o Homem de Ferro, que é um personagem série B. Desculpa aí quem é fã do latino, mas é verdade. Capitas, que eu sou muito fã, mas ele é muito whatever. O Thor, que porra, ninguém conhecia o Thor. Ele sempre foi meu super-herói favorito, mas ninguém conhecia o Thor. Thor já era mais famosinho já, junto com o Hulk. Tudo coadjuvante, mano. Tudo bucha. A Marvel pegou os bucha que ela tinha na mão, falou, vamos testar essa merda. Você viu o nível de buchice quando eles botam o Gavião e a Viúva, né? Mas a Viúva eles colocaram simplesmente pelo fator a gostosa, que ela não tem função em Vingadores. No Homem de Ferro 2 ela tem, em Vingadores não. Ah, caraca, mano. Nossa, é subestimar a inteligência do povo, né, mano? Porra, velho, você vai falar que a Viúva Negra não tem função, mano? Ela é o cérebro do negócio, ela é espiã, mano. Todo mundo ali é porradeiro, vai pra cima, ela é a única que usa a estratégia. Sim, cara, mas todas as ações dela poderiam ter sido executadas por qualquer outro. Exatamente, ela é inteligentona, né? Comparada com o Ferro, ok. Ela é a fodona de luta, do lado do Capitão América. Opa, calma aí. Você ser inteligente em matemática não significa que você é o melhor cara do mundo, velho. Não é bem por aí não, mano. O Homem de Ferro é o segundo homem mais inteligente do mundo. Ele conseguiria. Hã? Ele conseguiria enganar o Loki da forma que a Viúva Negra enganou? Conseguiria. Nossa, velho. Conseguiria. Eu odeio o Homem de Ferro, mas eu tenho que admitir isso. Ele conseguiria. Sem contar que se for assim, qualquer agente da SHIELD, então, é o cara mais fodão do mundo. Eu não quero dizer que se a minha cidade aqui estivesse em perigo, eu ligaria pra Viúva Negra. Mas falar que ela é indispensável também é exagero, mano. Até porque se você tivesse o telefone da Viúva Negra, você seria meu melhor amigo, cara. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Tirando a parte que eu acho que ela é só a gostosa do filme, ela não tem função na trama nenhuma, eles apresentaram personagens de série B e C, que quase ninguém conhecia, com um bom planejamento, lançando bons filmes medíocres até o ápice. Sim. Do Nerdgasm. Na verdade, eles já estavam tentando emplacar filmes já há uma cara de tempo, né? Já viam diversos projetos, diversas... Vieram justamente dessa questão de personagens B, personagens C, tentaram fazer um... criar um micro-universo da Marvel nos cinemas, mas por questões de direitos autorais, acho que também não deu muito certo, também não. Então, mas é porque a Marvel Studios mesmo começou com o Homem de Ferro. A partir dali, eles já falaram que tinha planejamento para Vingadores e que dependia do público e tal. E foram lançando esses filmes, que são meia boca, mas que sempre culminam com um grande evento. Nesse caso da primeira fase, tivemos os Vingadores, que é um... Ó, sendo bem crítico, eu sei que o filme não é isso tudo. Mas como nerd e fã, é um filme espetacular, cara. Você chegar pra mim, o filme não tem furo? Claro que tem, todos os filmes do mundo tem furo, cara. Não existe um filme perfeito. Mas é muito bacana, ele te diverte, ele te entrete, ele passa informação, te prende, que é o mais importante, cara. Isso que é o legal dos Vingadores. Aí depois disso falaram, opa, já vamos trabalhar na fase 2. Aí o primeiro filme da fase 2 foi o Latinha 3, que eu acho que só eu gosto do filme. Ah, cara, tem tanta coisa errada ali. Eu nem tô falando do Mandarim, não, mas tem tanta coisa que não convence. Eu vou pro cinema pra ser enganado, cara. O filme não conseguiu me enganar. Então... Cara, eu gosto muito do filme. Tem muita coisa bacana. Tem muita coisa merda no filme. Sim, tem. Mas eu acho o filme muito bacana. Porra, o cara carregou a armadura dele com a bateria de carro. Eu ia tomar no cu. Você tem 42 armaduras pra que não serve pra porra nenhuma, mano. Só serve pra desmontar aquela bosta. Eu achei maneiro, por exemplo, o conceito dele ter crise de pânico e tal. Aquele estresse pós-traumático. Mas, mas foi mal usado. Foi mal usado. Mas a melhor coisa desse filme foi que o Tony Stark se deu conta que ele é o, entre aspas, ele é o merdão. Porque se a gente for analisar nos Vingadores, ele fica falando aquela palhaçada lá com o Capitão América. Ah, o que que você é? Ah, milionário, playboy, filântropo e não sei o que. Foda-se, coloca... Gênio, bilionário, é, tipo, caralho. Coloca todos os Vingadores numa sala e um inimigo pra cada um. E tipo, se vira e matem. Até a Viúva Negra conseguiria se virar. Porque ela é uma assassina ninja, tereréu. Então eu acho isso bacana, porque mostrou o Tomé Ferro. Mas só eu gosto desse filme, eu acho que mais ninguém gosta. Então, vamos pra lá. Qual e é aí, vamos para a fase 2, Os Vingadores. Que é os filmes que saíram agora no ano de 2014, por enquanto, né? Sim. Tivemos coisa boa por aí, né? Começou, o Capitão América 2 foi um filme sensacional pra mim. Capitão América 2, pra mim, é o melhor filme da Marvel até agora. Concordo. Aí tivemos... Guardiões da Galáxia também, que não faz parte da fase 2, faz parte da fase 3, mas apresenta alguns elementos. Ele faz parte da fase 2. Não, sim, mas ele vai ser mais relevante, assim como o Capitão América foi mais relevante na fase 2 do que na fase 1, o Guardiões ele vai ser mais relevante na fase 3 do que na fase 2, né? É que o Guardiões ele foi o primeiro filme de expansão, por isso que ele é importante. Mostrou que o universo Marvel é literalmente um universo. Tem um monte de coisa acontecendo e o que acontece na Terra é muito que se foda. É literalmente que se foda. Tanto que o Thanos, ele não tá pouco se fodendo pra Terra. Ele deixou até um logo, falou, não, vai lá, pega o Tesseract pra mim, você fica com esse planeta de bosta pra você, que eu tenho coisa mais importante. Eu gostei muito dos Guardiões, tal, o filme é fantástico, acho muito divertido. Mas eu gostei muito por causa dessa expansão. Apesar de achar que a tropa nova ali podia ter sido melhor explorada. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Pois é, então, a atual conjuntura dos filmes da Marvel, pra mim, é tudo caminhando pro quebra-pau final, né? Vai ser promete ser um porradeiro muito maneiro, envolvendo forças que até então, nesse universo cinematográfico, a gente ainda não viu direito, né? Queria saber de vocês aí, o que vocês acham que vai resultar isso tudo. Eu acho que... Não é que eu acho, já meio que todo mundo sabe. Vai resultar no Thanos, cara. E esse é o ponto que depois eu falo que qualquer coisa que venha depois do Thanos vai ser meio pra baixo, cara. Porque depois que eles conseguirem derrotar o Thanos, que desafios maiores você pode pôr para aquela equipe de Vingadores em específico? Para a equipe junta, nenhum. Agora, baseado em Capitão América 2, dá para fazer um Guerra Civil lindamente lindo. Baseado em Homem-Aranha 2 e Capitão América 2, dá pra você fazer o filme do... É, mas Homem-Aranha... Com todas aquelas adaptações cabíveis, né? Uhum. De acordo mas Homem-Aranha é da Dona Sony, né? Que eu espero que ela faça parceria com a Marvel pro Homem-Aranha aparecer em algum momento. Mas até agora é só torcida. Dá pra fazer um Guerra Civil genérico, né? Que a gente viu com Capitão América 2 que... As coisas estão começando a se fuder de dentro pra fora, sabe? A SHIELD... Tinha muito nego infiltrado, então já não existe mais essa coisa de quem confiar. Confiar na instituição boa. A minha lista foi feita baseada em Guerra Civil exclusivamente. Não consegui chegar um outro vilão, não consegui chegar uma outra ameaça depois de Thanos. O cara que é morto pelo Drax, sim, eu falei, ele morre na mão dos Drax, então... O que é fichinha pros Vingadores. Então, só se tiver um conflito interno pra gente ver uma porradaria monstro, formidável. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Bom, senhores, então vamos com nossas listas, o que a gente queria que acontecesse. A partir da fase 4, porque a fase 3, ao que parece, vai ser basicamente Thanos aparecendo, a implementação de mais uns 2 ou 3 heróis, que seria o Homem-Formiga, o Doutor Estranho e talvez o Pantera Negra. Não [S2] Uhum. [S1] Tem nada informado do Pantera Negra e nem do Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho é quase 100% de certeza, tanto que ele foi citado em Capitão América 2. Sim. O Guardião da Galáxia 2 e o filme 3 do Capitão e do Thor. E, cara, é isso. O quebra-pau do Thanos e bota pra foder e resolve tudo. O meu medo é, porque pelo que tá dando a entender a idade de Ultron, eu nunca vou falar a era de Ultron, cara. Age pra mim é idade. Então vou sempre falar a idade de Ultron. Ice Age. Idade Ice, do gelo. Ice Baby. Era do jogo. Continue. Tava esperando acabar a sonoplastia. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Boa noite, senhores. Que porra é essa? Ressurgindo das cinzas. Caiu, filho. Segura que ele caiu do fio. É, o Agostinho é a Fênix Pomba Gira. É. Vamos começar com as nossas listas agora, não é, senhor Lucas? Sim, vocês digam as suas listas aí, eu vou comentar. Por que você não fez a sua, seu viado? Porra, não estraga o meu improviso, cara. É isso mesmo, seu filho da puta. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Então vai lá, João, fala a sua lista aí. Não, vamos começar com o Davi, já que o Davi falou de Guerra Civil. Vamos começar com a lista dele, o plot que ele queria ver, o diretor, tereréu. Começando pela direção, por se tratar do enredo que eu gostaria de ver, que é o Guerra Civil, eu acho que ninguém melhor nesse universo de super-herói para tratar com um tema mais político, porque vai ter porradaria? Tem, mas vai ser muito mais um tema político, um tema mais cabeça do que a ação em si, do que o Bryan Singer, para estar fazendo esse filme baseado na minha versão, né? Na versão de cachaceiro da favela. E aí, como que seria essa trama? Thanos tentaria invadir a Terra, os Vingadores se uniriam junto com os Guardiões da Galáxia, mas os Guardiões não participariam da Guerra Civil, toda aquela bagunça gostosa que a gente já está acostumado. E após os eventos causados por Thanos, a SHIELD ia descobrir que dentro da SHIELD ia se desmantelar, no próprio Capitão América 3, possivelmente vai ser esse plot, ia se desmantelar os traidores junto com a Hydra, e o governo dos Estados Unidos, junto com o Tony Stark, iria propor o marco civil entre os heróis, a legalização dos heróis. Não precisaria começar necessariamente como começa na HQ, né? Que é aquele bando de heróis de quarta linha fazendo merda. Então, nós teríamos no meu plot, entre os Vingadores, naquela lista gostosa, né? Naquela separação. Claro que viria várias. Mas os sete principais, os sete focos seriam Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage e o Capitão América no time contra a legalização. E no pró, tá certo, aí você pode falar, ah, mas o Homem-Aranha está do lado do Homem de Ferro e tal, mas ele ali é convencido. E o time pró, teríamos Homem-Formiga, Homem de Ferro, Feiticeiro Escarlate e o Visão. A Feiticeira Escarlate por ter um caso com o Visão, por isso que eles estariam ali os dois juntos. Sim, sim. Que atores você indicaria pra cada posto? Bem, a grande maioria permanece, né? Wolverine com o Hugh Jackman. O Hugh Jackman é muito gente boa, né, mano? Ele falou que se ele pudesse, se ele tivesse condições, ele faria o Wolverine pro resto da vida dele, mano. Mas ele vai estar velho. Como assim vai? Beijo, Downey Jr. Até ele já tá, né? Ele já está. Sim. Então, mas ele é o novo Wolverine. Caso, infelizmente, nós não possamos contar com o Wolverine, ele já vai estar um senhorzinho, né? Eu colocaria um ator, eu não sei o nome dele, mas ele fez Velozes e Furiosos 3, cara. Que ele é bem baixinho também, marrudinho pra caraca. Eu gosto muito dele. Homem-Aranha continua o nosso grande amigo, o Andrew... Gato Garfield. Que você pode chamar também de girafa aranha, porque o menino tem 15 metros de pescoço. Mas o Peter Parker tem 15 metros de pescoço quando ele é adolescente, né? Por isso que ele é o Homem-Aranha perfeito. Os filmes podem não ser perfeitos, mas ele é o Peter Parker ideal, cara. Bom, qualquer coisa é melhor do que o Tobey Maguire, né, velho? Esse povo é muito ingrato, né, velho? Eu duvido que você pensava assim na época, Lucas. Os filmes são bons, mas o Peter Parker e a Mary Jane são lixos. Falou tudo. Caraca. Vai se fuder, Lucas e João, o filme tem mais de 10 anos, vocês nem cueca vocês usavam na época, mano. Os moleque ranhento do cara, porra. Falar que tinha opinião de cinema, porra nenhuma, mano. Mas a gente tá falando que o filme é ruim, a gente tá falando que o Tobey Maguire é um mau ator. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. O meu Luke Cage, cara, vai ser o Will Smith baseado em Hancock. Não o Hancock em si, mas o Will Smith, ele fez um excelente super-herói. Pena que o roteiro era uma merda, mano. O Will Smith não sabe finalizar filme, sabe? Um comentário, o filme do Hancock é maneiro, mas ele me passa a impressão, ele não é foda, mas ele é divertido. O problema dele é que ele parece que ele é um piloto de série, né? Sim, exatamente. E o conceito do herói, daquele herói vagabundo, maloqueiro, é muito bom, tá ligado? A primeira fase do Hancock, não depois que ele fica todo engomadinho, ele fica chato pra caraca. Mas no começo ali, o Luke Cage naquele estrejeito ia ser muito bacana, porque ele é um dos poucos negros que tem de herói, né? E existe um estereótipo do cinema, que o negão, ele é o malandrão, o engraçadão, o cara das piadas, entendeu? E o Will Smith, ele tem essa personalidade. Ah, Capitão América, o Homem-Formiga ficou definido como o Michael Douglas, né? Não, o Homem-Formiga do filme é o Paul Rudd, que vai fazer o melhor Homem-Formiga de todos, que é o Scott Lang. Isso, é verdade. Eu ainda acho que o Nathan Fillion seria melhor, mas tudo bem. E pra fazer o Visão, cara, eu colocaria, mano... É uma pena que o The Rock só tá se envolvendo em filme bagunçado, hein, mano? Mas eu colocaria ou The Rock ou um cara mais fortão, tá ligado? Ou o Vin Diesel pra tá fazendo. Caraca, o Vin Diesel como Groot, mano, a dedicação que ele teve pra tá falando apenas uma frase é invejável, mano. Como o cara comprou a ideia desse projeto, né, mano? O Davi parece que escolheu os Vingadores dele baseado no desenho do Rob Liefeld, né, Gustinho? É só nego explodido de forte, com exceção do Homem-Aranha. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. É isso. Guerra Civil, Capitão América querendo defender os heróis, o Homem de Ferro ganancioso tumultuando todo o processo. Já daria um ótimo fim para a carreira do Robert Downey Jr., porque ele se aposentadoria de... Iria se aposentar de vez como Homem de Ferro aí. Sabe como eu faria o Guerra Civil, Davi? Yeah. Eu colocaria que teve a merda do Thanos. E o governo americano ligou, falou: chega de heróis. cria um exército de soldados robôs. Você cria... Um dia do futuro do esquecido pra você. Quase isso, mas você vai ver o que eu tô falando. Cria um exército de super soldados, mesmo que não sejam tão fortes quanto o Capitão América. Você cria soldados assim e você monta uma força-tarefa pra caçar os heróis. O governo americano cria a força-tarefa deles pra caçar todo e qualquer super-herói. Boa, também é boa. Eu acho que ficaria muito melhor do que você colocar... Ah, os heróis que foram amigos o tempo inteiro vão cair na porrada agora. Então, mas no 3, no Homem de Ferro 3, o Tony Stark já tem algumas crises de existência, entendeu? Faz até algum sentido, faz até algum sentido. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. E a lista do Agostinho, desse veiote, safado? Se vamos fechar aqui, vai ter um... Fechar uma fase 3 da Marvel com a batalha contra o Thanos. Um quarto filme, o rumo seria, concordo com o Davi, uma coisa mais puxada pra Guerra Civil. E aí a gente teria que ter Vingadores novos. E aí os Vingadores seriam uma coisa mais urbana, teria que ser aquela coisa mais naquela praia, Luke Cage, Punho de Ferro, aquela onda Novos Vingadores. Sim. Ok? Claro, a gente não ia ter o Homem-Aranha, mas seria foda. Claro que eu sei que acho que eles não podem usar a Jessica Drill, né? Eles não podem usar a Mulher-Aranha. Ah, mais ou menos. A Mulher-Aranha tá no mesmo esquema ali do Mercúrio e da... Mercúrio? Porque a Mulher-Aranha, se você for ver praticamente, ela não tem relação nenhuma com o universo do Homem-Aranha. Só o nome, só o nome. Ela não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, nem os poderes, tem nada, nada, nada. A gente tá falando de coisa pra daqui a 15 anos. Até 8. Lá... Vamos colocar 10, então, vai. Beleza. Até lá, a situação monetária muda muito, irmão. O pessoal fazer uma parceria aí, mano. Imagina, o pessoal da Marvel chega na Sony e fala, Sony, é o seguinte, eu tenho uma ideia de sucesso. Vamos ganhar dinheiro nessa merda agora. Dinheiro não impede nada, não, mano. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. É até aquela coisa também do elenco, né? Antes do Thor, quem é que já ouviu falar do Chris Hemsworth? Ninguém tinha... Ninguém conhecia esse cara. Podem surgir novos atores aí pra substituir, por exemplo, o Robert Downey Jr., que a gente ainda não... E sem contar as séries que estão saindo também, que eles estão querendo amarrar, né? Junto com o universo. Mas isso é simples, é só você criar outro personagem inteligente e jogar ele pra ser o Homem de Ferro. Acabou. O problema não é que o Robert... Não precisa nem ser parecido com Tony Stark, mas alguma exatamente, coisa... Exatamente, que... por exemplo... Em Capitão América 2, Davi, eles já apresentaram dois personagens que podem ser o Capitão América. Já apresentaram dois. E nenhum dos dois tem a personalidade parecida com a do Steve Rogers. Interesses em comum, na verdade. Exatamente. Então vamos ver aqui. Então a gente passa uma coisa mais na linha Novos Vingadores e entra aquele período do Reino Sombrio. Então seria o Capitão América, já poderia talvez ser o Soldado Invernal? Pera aí, mas como Soldado Invernal ou como Capitão? Não, já como Capitão, já substituto. Então é o Bucky Barnes. Já como Capitão, eu acredito que como o final feliz, assim, pra não deixar o Chris Evans de fora, o Capitão América no 3 não seria a morte do sonho. Seria a morte, mas voltava. E aí ele seria o super soldado. Seria perfeito. Aquilo seria um bom final pro Steve Rogers, e aí depois a gente teria só, como a Marvel, como a DC faz, né? Uma nova versão. O Capitão sendo Soldado Invernal. Seria massa. Um Punho de Ferro. Que pra mim, um Punho de Ferro não é por causa de vocês, não. Mas quem seria foda como Punho de Ferro, até porque a maior parte tem que estar encapuzado e foda-se, questão de ser loiro ou não, seria o Jason David Frank. Aê! Pra fazer o Luke Cage, tinha que ser um cara... Eu não vou dizer que é o The Rock, não, porque isso aí é montagenzinha. Mas teria que ser um ator nível do pai do Chris, cara. Então a gente teria aquela onda assim. Pra poder ter um personagem assim, se a gente não tivesse um Thor, seria legal desenvolver de uma maneira legal nos cinemas, como não foi feito nos quadrinhos, um Sentinela. Pra fazer o Sentinela, eu não tinha pensado assim num ator de momento pra fazer, né? Porque não tem muito recente, flutua muito, mas poderia ser. Pra fazer o Sentinela, já que é um cara mais velho, perturbado, poderia ter sido o ator que fez o Frankenstein e fez o Duas Caras na trilogia do Nolan. Porque o Sentinela poderia ser um cara velho mesmo. A maior parte dos efeitos seria um CG e tudo. Não teria problema. Seria, então, assim, o meu foco seria uma coisa mais na linha daquela equipe que surgiu depois dos Vingadores à Queda. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Ah, cara, então, como o foco ia ser se destinar pra Guerra Civil, eles iam mexer mais com aquele começo mesmo da... iam mexer mais com aquela questão. No primeiro filme da série nova, eles iriam, claro, tudo eclodiria pra uma guerra civil depois. Mas de início, os meus vilões seriam o Barão Zemo e a gangue da os Mestres do Terror. Porque aí entre... Olha a ideia. Porque aí entre um filme e outro, poderíamos ter a franquia dos Thunderbolts já sendo desenhada. O que eu acharia foda, já que a ideia já tá vindo pela Marvel, pela Columbia, né, de fazer esse Sexteto Sinistro, seria pelo menos uma maneira mais convincente. Então, o foco da história seria esse daí logo pra iniciar a franquia. E depois, claro, vendo tudo isso, heróis, vilões, esse contexto todo, aí poderia eclodir numa guerra civil mais lá na frente. E eu acho que aí, pra questão da política, assim, se fosse eclodir uma guerra civil, não precisava afastar o Downey Jr. da franquia. Ele poderia fazer participação especial mesmo, né? Ele seria um personagem, um coadjuvante. Escolheria alguém pra substituir ele. É, uma Maria Hill da vida, então, né? Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Agora, quem é que acha que, uma pergunta que vai escapar um pouco do tema, quem é que acha que Vingadores tá mais... quem é que acha que, numa hipótese maluca, a Marvel ia ceder o Thanos pra ser vilão mesmo dos Guardiões da Galáxia? Não vai rolar. Acho que o final tem que ser com Vingadores mesmo. Eu acho que o final tem que ser com Vingadores e Guardiões. É óbvio. Os Guardiões não ficam de fora da batalha contra o Thanos. Deu muito dinheiro, cara. A gente fala muito, a gente esquece muito do ponto monetário da situação, né? Sim. E olha que até a data da estreia, o marketing do filme nem tava lá essas coisas, né? Nada. Poucos meses antes do filme estrear, não tinha nem data. E fez esse sucesso aí que... Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Joana Gabriela. Minha lista vai ser o Capitas, e eu queria muito colocar o Bucky, cara, mas... Eu acho que eu colocaria o Falcão, cara, como Capitão América. Aproveitando que agora o Capitão é o Falcão é o Capitão América nos quadrinhos, eu colocaria. Eu gostei do ator que faz o Falcão, que é o Anthony Mackie. É por aí. Eu acho que poderiam fazer alguma coisa pra ele se tornar super de alguma forma. Sei lá, aprimoramento ou um traje de combate, não sei. Eu acho que ficaria bacana ele como Capitão América. Eu queria ver o Namor, apesar que o Namor tá no estúdio Universal, né? Mas se Deus quiser, o Universal não faz nada e os direitos voltam pra Marvel. O Namor é foda. O Namor é a versão fodona do Aquaman. Por isso que o Aquaman é uma merda. Ele copiou o Namor. Eu colocaria aquele coreano-chinês de Tóquio lá do G.I. Joe pra ser o Namor. Ah, o Storm Shadow? É Lee Byung, não sei o que o nome dele. Como eu não colocaria nenhum dos originais dos Vingadores, e colocaria o Hércules, porque o Hércules é foda. Infelizmente, eu não poderia colocar o The Rock como Hércules, porque ele já será o Adão Negro. Então, eu coloquei alguém que seria quase tão foda quanto ele, que é o Rei Leônidas, Gerard Butler. Ele é o Leônidas, então ele pode ser o Hércules. Ele tem aí uns 50% aí do The Rock. Nada que os anabolizantes que o Mel Gibson usava pra ele se tornar o Hércules, né? Ah, colocaria também, pra substituir o Thor, um personagem que eu gosto pra caralho, que é o Trovejante, que é o Thor baixa renda. Eu acho o Trovejante muito bacana, cara. Eu colocaria o Perseu do Fúria de Titãs. Como é que é o nome dele? Tem nem ideia, cara. Esse merda aí. Nada melhor pra fazer o Thor baixa renda do que um merdão, cara. Eu colocaria também um personagem que só eu e o Radir Lucas gostamos, que é o Falcão de Aço. Eu colocaria o Lucas Grabel, sei lá como é que pronuncia ele. Que vocês vão zoar que ele é o moleque do High School Musical, mas ele fez o Connor em Smallville. Ele fez o Superboy em Smallville, então ele já pode ser o Chris Powell. Ia ficar bacana, eu acho. Mas até é porque eu queria ver o Falcão de Aço, cara. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Eu colocaria também a Capitã Marvel, só que é a Mônica Rambeau, que é a Capitã Marvel negra. E eu não achei nenhuma mulher mais qualificada na questão beleza e até no nível de atuação, que é a Sharon Mendes. Ela seria a Capitã Marvel perfeita pra mim. Uma atriz nacional fazendo um filme certo. Ué, Rodrigo Santoro não fez o... Não fez o Rei Xanxas. Pera aí, vocês nunca viram o Borghetti comentando 300, não? Cara, o Borghetti era rei, velho. Cara, depois escreve aí Alborguete 300. Vocês vão entender porque eu falo o Rei Nicolau e o Xanxas. E o Rodrigo Santoro, que faz o papel de Xanxas lá, sei lá o nome daquela porra daquele rei, tem o maior exército do mundo. Eles queriam dominar a Grécia. E bateram na porta do rei Nicolau, que é uma lenda, é uma história verídica. Eu não sei o nome desse artista, o rei Nicolau, mas um grande artista. É, pô, ele era foda pra caralho. Eu chorei quando ele morreu. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. A mulher Hulk eu colocaria a Jessica Biel, porque ela é forte sem ser um monstro. Ela tá nativa? Ela fez Esquadrão Classe A. Ah, é, cara, não, Esquadrão Classe A eu assisti. É, ela tem ela mesmo. Eu gosto da Jessica Biel, cara, eu acho ela bonita, ela é boa atriz. E eu acho que ela podia ser a mulher Hulk, cara. Porque seria bacana, porque a mulher Hulk é uma personagem muito maneira, cara. Como vilões eu também faria que no Agostinho, eu colocaria os Mestres do Terror. Mas é só pra apresentar os personagens novos, sabe? Pra não ter um vilão ultra fodão. Os caras têm que começar de baixo, né, velho? Quem seria legal pra comandar essa nova equipe seriam os irmãos russos do Capitão América 2. É, assim, é um trilho bem corrido, né? Vai ser o seu thriller é um thriller bem corrido, vai ter bastante ação. Qual que seria a trama? Cara, seria basicamente eles sendo reunidos, porque os Vingadores originais foram pro cacete, sei lá, por algum motivo, e decidiram que o mundo precisava de novos Vingadores. Aí o Falcão reuniu esse grupo, meio que na cagada, eles combatendo o Namor, e depois se juntando o Namor pra dar um pau nos mestres de terror, cara. Uma coisa bem boba e simples como é o primeiro filme, cara. Bobo, simples e funcional. Pois é, pensando um pouco mais à frente, vocês acham que o que é mais viável? Haver troca de elenco mesmo, dos personagens já existentes, ou rebootar tudo depois que saturar a franquia e começar tudo do zero de novo? Caramba, um reboot. Uma hora vai ter que precisar fazer um reboot de novo, porque a gente vai querer ver um Thor de novo e tudo. Embora eu acho que não precisa ser normalmente. Dá pra fazer. Aí vai ter que fazer a troca de atores. Nada, traz o Bill Raio Beta. Cara, não funciona essa porra. O povo é acostumado a querer ver o Thor, cara. O Trovejante. Parei, o Trovejante. Pra ele morrer no segundo filme e voltar o Thor. Como, não, como pera aí. Vai falar mal do Trovejante. Não, o Trovejante é mó bacana, velho. O Trovejante é um filho da puta. Eu detestava o Trovejante, cara. Eu gostava do Eric Masterson quando ele dividiu o corpo com o Thor. Depois que ele ficou trovejante, ficou foda, querendo dar moral em cima do Aranha. Puta que pariu. Mas ele é foda, velho. Ele não era, cara. Ele entrava em atrito toda hora com o Capitão América. Era um Gavião Arqueiro com um martelo. Só que com a capacidade de quebrar o Capitão América na porrada. O que o Gavião Arqueiro nunca conseguiu. Mas porém que o Capitão América não cede, né, cara? O Capitão América peita o Superman, né? O Capitão América é foda, cara. Batman devia aprender com ele. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Eu acho que eles vão trocar todos os personagens e talvez deixando o Capitão ou o Thor. O Homem de Ferro provavelmente vai rodar. Pelos boatos que saíram agora, o Capitão América no final de Vingadores 2 vai apresentar novos membros dos Vingadores. Ou pra, tipo, ter um Vingadores B pra missões mais tranquilas. Uhum. Sei lá, uns Vingadores da Costa Oeste, né, Gustinho? Vingadores da Costa Oeste? Aí vai ter que ter aquele cara do... qual era o vilão bizarro lá dos Vingadores da Costa Oeste? Que eu tô tentando lembrar o nome dele. O problema da Wanda e tudo, aquele que tinha o... Que tinha as cabeças. Caralho, também não lembro o nome desse filho da puta, velho. Eu sei quem é, mas eu não lembro. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Se eu falar que eu já tô enjoado de filme de herói, vocês acreditam em mim? Acredito. Porque eu também tô, cara. Quando eu tava desanimando muito, falei, pô, eu vou ver filme de herói só até a fase 3 da Marvel, porque aí já saiu o filme da Liga. Cara, aí eu pronto. Tô tranquilo, aí vem os filhos da puta e me lançam. Shazam. Falei, não, agora eu tenho que ver o Shazam, cara. É, vai ser o... The Walk vai ser o Adão Negro, né? Exatamente. Aí, cara, o filme é do Capitão Marvel, que eu sou muito fã, e tem o The Rock, cara. Esse filme vai ser foda. É, eu gosto pra caraca do The Rock também. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Não, mas pelo que falaram, tem esse boato que pode ter isso no filme. Então eu acho que eles estão preparando o terreno pra, tipo, quem começar a reclamar demais de salário, eles já trocam, o personagem já tá apresentado e fica isso mesmo. Bora lá. O Downey Jr. consome um cachê fudido. Quer dar um final pro Downey Jr.? Quer dar um final legal pro Downey Jr.? Acho que faz o seguinte, mata o Downey Jr. no segundo filme. Ele não vai criar o Tron e tudo, dá um jeito dele morrer. E aí dá aquela queda que teve em Vingadores Crossing. O João sabe não. Trazer o Homem de Ferro adolescente do passado. Não, pra um outro, aí no caso seria uma outra pessoa pra assumir a roupa de Homem de Ferro. Um outro Stark. Consegui ver perfeitamente o Tony Stark se aposentando e passando a armadura pra outra pessoa. É, mas só que no caso... De acordo com o que você vê em Homem de Ferro 3, bem plausível. Eu não acredito porque ele é egocêntrico demais pra deixar qualquer pessoa meter a mão no que é dele. Mas sei lá, às vezes passar um cagaço muito grande, alguma parada assim. Por mim, a Wanda podia dar um reboot em todo mundo e começar a Dinastia M. Mas aí, Davi, não rola porque eles são da Fox. E a Fox é nojenta. A chance é muito remota de ter alguma coisa relacionada a X-Men, Quarteto Fantástico, junto com a Marvel Studios. Com o Homem-Aranha é mais fácil, porque a Sony é mais fácil de se lidar. E a Sony é esperta. A Sony lida bem com a Fox e com a Disney. Ela come dos dois lados, né, cara? A verdade é, a Fox come dos dois lados. A Columbia, né, a Sony. Só fazendo um adendo, falando em X-Men, Jennifer Lawrence, tamo junto aí. Ai, meu Deus, não. É melhor continuar tudo do lado de lá mesmo, viu? Ai, meu Deus, não sei aguentar Jennifer Lawrence, meu Deus. Eu tava vendo... Cara, só eu que não acho ela tão bonita assim. Cara, ela não é, cara. Ela é sem sal. Não, ela é charmosa. Cara, ela não é a mulher mais linda de Hollywood, mas ela é charmosa pra caralho. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Agora tem uma coisa que também que ficaria legal. Agora que vai trabalhar com a franquia do Doutor Estranho, e se você for olhar, o Doutor Estranho, que também é um bosta nos quadrinhos de chato também, que nem o Homem de Ferro era, ele segue a mesma filosofia do Tony Stark, né? É um cara mulherengo, beberrão, que teve um acidente e se solidarizou com o mundo. Poderia focar pro lado místico da coisa, né? Aí se focar pro lado místico, tem que ter o meu personagem mágico favorito, o Filho de Satã. Pensei que você ia falar do Doutor Druida. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Mais alguma consideração acerca do futuro dos filmes da Marvel? Qual é a lista do Lucas? Cara, a minha lista é tudo isso que vocês falaram, entendeu? O que eu tinha pensado é o seguinte, quando eu vi, isso foi até a impressão que eu tive quando eu assisti Capitão América 2, dentro das possibilidades da Marvel Studios hoje, fazer uma espécie de guerra civil mais genérica. É lógico que, assim, se for olhar a vontade do fã, vai querer ver os personagens que estão em outros estúdios e tudo mais. Mas eu justamente acho muito difícil executar a ideia pra ficar bom, pra não ficar realmente com uma cara de guerra civil genérica. Então eu acho bem complicado. Eu acho que a Marvel tem que resolver muita coisa antes, como, por exemplo, essa questão de elenco, antes de partir pra um projeto mais pica como esse, entendeu? Mais ousado. A Marvel já provou que já pode viver de filmes... Classe C, né? Classe D. A Marvel já conseguiu se desvincular do Homem de Ferro, conseguindo, por exemplo, fazer um Guardiões da Galáxia. Não precisa, sabe, tá ali só naquela história, só naquele meio, sacou? Eles conseguem diversificar um pouco, fazer outra coisa. Isso aí eu achei bacana. Só que eu acho que ainda precisa de mais do que isso pra segurar realmente o universo. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Antes de encerrar, rapidamente, plot para Capitão América 3 e Thor 3. Davi? Capitão América 3? É Hydra, né, velho? Aquele problema todo com a Hydra lá, maroto, sapeca. Não sei se o Caveira Vermelha tá vivo, tá morto. Eu não sou muito ligado a quadrinho. Cara, o Caveira Vermelha nunca morre. Então, não sei. E do Thor 3? Como diria o Tiririca, qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? O Tiririca, ó. O Thor 3, velho. O Thor vai combater o Tiririca, cara. Cara, não, imagina o Tiririca levantando o Mjolnir, cara. Me passa a marreta aí, abestado. O Tiririca poderia ter sido o Loki. Nossa, vocês estão indo muito longe nisso. Thor 3, velho. Puxa, não faço ideia do que poderia ser feito no Thor 3, mano. Eu já sei. O quê? Já pode, João? Vamos lá. Capitão América 3, Morte do Sonho. E Thor 3, a minissérie Loki. Que o Davi provavelmente não conhece. É que é uma história que mostra o que acontece quando o Loki, ele finalmente toma o controle de Asgard. E ele, como ele terminou, né, o segundo filme. O terceiro filme seria o Loki no poder como rei, prendendo o Thor e botando pra fuder em cima de todo mundo. Isso não tá muito longe de acontecer, né? Porque o Loki tem roubado a cena nos filmes do Thor. Você vê que estão realmente aproveitando a imagem dele pra manter a franquia Thor. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas, para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. E você, Lucas? Plot para Capitão 3 e Thor 3. Capitão 3, pra mim, vai ser basicamente a continuação direta do 2, no que diz respeito a essa coisa da corrupção da Hydra. E o Thor 3, eu acredito, tava falando aqui agora, né? Muito provavelmente vai girar em torno de novo do Loki. Eu gostaria de ver outras coisas, pra não ficar também tão saturado. Porque estão fazendo com o Loki a mesma coisa que fizeram com o Homem de Ferro. Mas ninguém tem culpa do Loki ser bom, mano. Sempre precisa morrer, viu, pra fazer sucesso. Mas vão ficar saturando a imagem dele, entendeu? Não, não vão saber usar. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que se eles forem espertos no Capitão 3, eles usam a saga dos múltiplos Capitães Américas, surge um Capitão América maluco, Steve Rogers dá uma pancadaria com ele, talvez morra. Eu ficaria triste se o Steve Rogers morresse, porque eu gosto do personagem. E no Thor 3, eu acho que poderiam colocar o Thanos abrindo o portal do Surtur pra ele invadir Asgard, pra ter aquele quebra-pau enquanto tá todo mundo se fudendo, ele entra lá e pega a manopla, o Odin morre, o Thor toma o reinado e mata o Loki. Ou o Loki se sacrifica pra prender o Surtur porque ele deu um ataque de consciência. E coisa que o Loki tem de vez em quando nas HQs, né? Vale lembrar que o Loki não é um... Nas HQs mesmo, ele não é um cara mau, né? O Loki é o Saci Pererê, pra vocês entenderem. O Loki, ele gosta de aprontar. Quando ele vê que a putaria tá grande, vê no final do cerco, né? Quando ele soca que a merda tá grande, que tá fudido, que ele despertou o Sentinela, ele se arrepende de tudo. Isso não é a primeira vez, não. Toda vez que a situação tá preta, o Loki, quando sai do controle, o Loki fica querendo passar pro outro lado. Mas sabe por que eu quero ver isso, Cristian? Pra ter aquela cena que o Thor, o Odin e o Loki indo pra cima do Surtur, o Odin gritando, por Asgard! O Thor, por Midgard! Aí chega o Loki, por mim! Eu quero ver por causa dessa cena, cara. Eu acho que ia ser muito sensacional. Caramba, seria legal. E o Thor poderia encerrar bem, né? Com a morte do Odin, ele virando o senhor de Asgard e se afastando dos mortais. É. Escolhendo outra pessoa que poderia ser o Tiririca como trovejante. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas. Para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Chamada Iniciativa Vingadores. Davi e Agostinho, últimas considerações finais de Jabá, por favor. A minha consideração final é que você pode acompanhar os nossos projetos lá no Conversa e Fora. Uma galeria boa aí, a gente fala de música e fala de um monte de coisa além de música. Então acessa lá www.oxado5.com.br, encontra toda a trupe. Estamos agora sendo candidatos a políticos da podosfera. Estamos com a campanha Vote no 5. Mas e aí, Davi? Você é politicuzão ou politicuzinho? Politicuzão, porra. Que já é político usado, já. Caramba, muita gente entrou no seu partido? Vários, nossa. Aqui o cabo eleitoral é grande. Caramba. É um partido vermelho já, né? Já tá mó ruim já na podosfera. Fico ainda alimentando vocês, mano. Então vai lá, Agostinho, suas considerações finais e seu jabá. Seguinte, entra aí, mano, em considerações finais, que tudo que a gente falou aí vai ser completamente diferente daqui a 8 anos, foda-se, porque vai ter muita gente vai estrear, vai ter rumos diferentes a tomar, mas enquanto não chegamos lá, você pode acessar enquadrinhados.blogspot.com, aonde você também acompanha FAP Caverna, Pacto com Mephisto, e agora atualmente o podcast de lá, né, mais um pra imundar a podosfera, que é o Enquadrinhados Podcast, que já tá na versão 1.5 e agora vem o número 2 nessa semana aí, ou sei lá quando você vai acessar isso daqui, né? Deixa eu adivinhar, Cavaleiro do Zodíaco. Não, na verdade é o do Howard. É do Howard, cara. Nossa, eles ainda estão insistindo nisso, mano. A gente já fez, cara. O podcast tá gravado, tá só esperando o Agostinho postar ele, cara. Tô só esperando ele postar ele. Cara, ele começa com a música do Lá Vem o Pato. E depois desse trocadilho, vai lá, João. Ah, cara, vamos ver o que a gente acerta, o que a gente erra, né? Porque a Marvel ouve o nosso podcast pra saber o que não fazer. Isso aí, Kevin Feige, beijo no coração. Kevinho, beijo no coração e contrate Tiririca. Tá aí, cara, a gente podia lançar a campanha Tiririca pro próximo filme da Marvel. Toririca, né? Toririca. Pior que tá no pica. Pariu. Nem eu que não tô comendo ninguém tô com esses apelos, hein, mano. Toririca, no final, velho, no final do podcast eu tenho que ouvir isso, cara. Então vamos encerrar aqui. Assim a gente encerra de uma maneira maravilhosa mais uma edição do nosso podcast Switch On. Fiquem espertos para a próxima com muito mais trocadilhos e menos conteúdo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Yeah. O Rodrigo Santoro interpretava o Chantias lá, entendeu? E ele queria dominar o mundo, mas não conseguia entrar na Grécia. Não conseguia, tinha que passar pela porta de Esparta. E ali, os 300 guerreiros, os 300 homens comandados pelo rei Nicolau, seguraram esse exército, quebraram a bunda deles, meter uma trolha no cu de todo mundo. Só conseguiram matar os 300 homens do rei Nicolau, e ele foi assassinado também, porque um traidor, um corcunda todo deformado, que nunca tinha trepado na vida, queria trepar, queria dinheiro, queria vinho, queria champanhe, entendeu? E o rei Nicolau, com 300 homens, conseguiu segurar. Agora eu queria que aqui no Paraná tivesse 300 espartanos brasileiros. No Rio Grande do Sul, mais 300. Em Santa Catarina, mais 300. Em São Paulo, mais 300. Em Brasília, mais 300. No Rio, mais 300. Na Bahia, mais 300. Em Santa Catarina, mais 300. Em Minas, mais 300. Em toda a Bahia, mais 300. No Espírito Santo, mais 300. No Rio de Janeiro. Em todos os estados brasileiros. Eu queria que tivesse 300 homens, mulheres, espartanos brasileiros para defender a bandeira do meu país. Para defender o hino nacional do meu país. Para defender a Constituição brasileira do meu país.